entre por essa porta agora e diga que agora você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo. Até talvez.